não virou pra moça do bar olhar. A capital despertou pro hotel, então voltou. Eram 10 quando telefonou, pediu café, leu em pé o velho jornal. Louca, está sempre só, não sente falta, está sempre só, a sombra nos separa, está sempre só. No táxi o frio deixou o calor do motor esquentar o seu rosto sem cor, seco demais, de um lugar distante pra si. Só.